O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros amigos do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Bom, esse é um tema, assim, não muito alegre, esse tema que nós tratamos sempre com os senhores, o estudo, a visão da problemática do ser humano, mas é justamente por causa dessa atitude de avestruz que a humanidade adotou, achar que não é bom tratar dos problemas ou ver os problemas, que se nós nos alienamos, ficamos assim, nos desviamos para atividades mais light, mais leves, mais agradáveis, que a vida também vai se tornar mais leve e mais agradável. Qual engano! Pois toda a problemática que é reprimida, que é censurada, essa problemática ganha uma força enorme na humanidade. Então, isso é que nós tratamos aqui para podermos verificar o que pode ser feito para melhorar a situação do planeta. Kep escreveu uma quantidade muito grande de livros, ele fez quase 1000 programas de televisão sobre esse tema e vem desenvolvendo há muitos anos um trabalho inovador no campo da terapêutica do indivíduo e da sociedade. Sim, ele fez não só uma psicanálise individual e de grupo, mas Kep realiza uma socioterapia, uma verdadeira psicanálise da sociedade que vai ser fundamental nesta época que a humanidade está às beiras da autodestruição. Então eu gostaria de ler aqui um trechinho de um livro de Kep que se chama A Origem da Sanidade. Aqui ele diz o seguinte: o ser humano não se encaminha para o bem, mas para a sua destruição. Então ele diz aqui, na página 30, pela natureza temos todos os dons e qualidades que jamais poderíamos imaginar. E pela vontade invertida, vamos paulatinamente solapando o que herdamos. Aqueles que não destruíram tudo são os gênios, os santos e os grandes talentos. Aqui quer dizer o seguinte, que o ser humano não destruísse tanto, se ele tivesse mais consciência dessa condição invertida em que ele vive, ele automaticamente seria um gênio, um grande artista, um grande pensador, um grande realizador. Então, nós estamos numa época que a humanidade ou ela para refletir sobre a situação trágica que se colocou por essa condição sempre de negar, ver a sua psicopatologia, se conhecer por trás da máscara, ou o nosso futuro vai ser muito sombrio. Então, aqui nós temos o Dr. Kep com vocês todas as semanas e gostaria de dar para vocês, desde já, o nosso endereço e o nosso telefone, onde nós atendemos os nossos clientes em sessões individuais e de grupo, realizamos cursos, temos os livros, as publicações, as DVDs. É Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. O nosso telefone é 30-32-36-16. 30-32-36-16, e o nosso portal, onde vocês encontram todas as nossas atividades descritas nos nossos sites, é www.trilogia.ws. Presta atenção, no final não é org nem com, é ws, www.trilogia.ws. Dr. Kep, o senhor, então, poderá dar sua mensagem semanal para os seus ouvintes que amam o seu programa. Você falou, né, a respeito da situação da humanidade, né? E eu escrevi nos Estados Unidos, em 85, 86, um livro sobre a decadência do povo americano e do país. E essa decadência que nós percebemos nos Estados Unidos era uma questão ligada à parte do dinheiro, né? Que o americano deixou de dar muita assim, a atenção que dava antigamente à questão da ética, né? A questão da... questões assim de, vamos dizer, das artes, né? Da ciência. E o país se tornou um mercadão, né? Estados Unidos é um enorme mercado internacional, onde o povo atualmente só pensa em comprar ou vender. De maneira que a gente pode dizer que essa influência americana tomou o mundo todo. Então, não só nos Estados Unidos, mas toda a humanidade está mais ou menos nesse consumismo. Europa, Ásia, África, Oceania, né? Todas essas regiões que a humanidade tem civilização estão tentando viver uma vida de consumo. Então, o que fabricam carros, o que fabricam, por exemplo, para o uso diário mesmo, é algo que eles fazem de um modo mais fácil para deteriorar, para vender novamente o mesmo artigo. Vocês notem que carro não dura mais 10, às vezes mais anos, né? Até 20 anos. O carro, 2, 3 anos, já está assim meio sucateado. Então, qual a causa, né, dessa decadência no mundo todo? É uma questão mais psicológica. Então, na psicanálise, a gente sabe, né, que entre 2 e 4 anos, o indivíduo é muito fixado nas questões materiais, né? É uma atitude analsádica, onde o ser humano se fixa mais no elemento imediato, assim, de ganho econômico. São, então, pessoas que depois se interessam por trabalhos em banco, por trabalhos, assim, ligados à matéria, né, ao dinheiro. Então, a gente pode dizer o seguinte, que eu, quando trabalhei no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, a maior parte das pessoas neuróticas que chegavam lá eram pessoas que trabalhavam nos bancos. Por que motivo, né? Porque é um tipo de existência muito materializada. Agora, quando a gente fala em questão psicológica, então nós temos que lembrar o seguinte, que por que que o indivíduo adoece tanto? Por que que grande parte da humanidade perece tão cedo ou constantemente tem uma série de doenças, opera e toma remédio? Por que isso, né? Então eu fiz uma ligação entre a questão da insanidade, da doença, com a questão da delinquência. Agora, lembrando, né, há poucos dias atrás, né, aquela tristeza lá no Rio de Janeiro, quando um menino lá de 20 e poucos anos entrou numa escola, matou 12 alunos e não matou mais porque um policial estava lá e não deixou, né? Inclusive, ele próprio se suicidou depois disso, o menino assassino. Então, o que acontece, né? Que a humanidade é tão doente. A gente pode dizer que existem vários fatores, principalmente a questão, assim, de educação. Porque o ser humano não é mais educado para respeitar, né, os valores tradicionais. Ele é mais direcionado para ganhar dinheiro na vida. Então, ganhar dinheiro, por exemplo, no trabalho, poucos querem, porque acha que não vai ganhar muito. E grande parte, então, se dedica ao roubo. Então, o que acontece com a humanidade, né? Grande parte da humanidade, se faz alguma coisa, visa apenas o dinheiro. Então, essa atitude, esse elemento dinheiro, é quando a pessoa não visa a dignidade, não visa o interesse pelo trabalho, o tipo de trabalho que faz em benefício, né, dele próprio, da humanidade, então ele começa a adoecer. Então a gente pode dizer que o caso desse rapaz no Rio, esse assassino, não é um caso só de delinquência, né? Ou melhor, o delinquente, ele não é só delinquente, ele não é só ladrão, assassino, desonesto, mentiroso, ele é também um doente. Pode até dizer, nas pesquisas que nós estamos fazendo esses anos todos, que toda pessoa que é delinquente, que não obedece às leis naturais, que não obedece, né, aos ditames de um país no sentido bom, é um indivíduo que se tornará mais cedo ou mais tarde, ele se tornará um indivíduo delinquente e, portanto, neurótico. Então, a gente não pode dizer, bom, este caso, né, o indivíduo que está, vamos dizer, no julgamento, no tribunal, este caso é de doença, então ele não tem culpa do que ele fez. Outro caso, não. Outro caso é de pura delinquência, então não tem doença nenhuma. Não, em todo caso, o indivíduo que pratica o mal, ele é doente, neurótico e é delinquente. Então, a gente pode unir uma questão com outra. Por exemplo, eu estava atendendo uma pessoa estrangeira que falou assim: na minha terra, o meu povo acha que os imigrantes, principalmente os ilegais, eles vão lá para explorar o país, para explorar o meu povo. Então falei, mas o seu povo trabalha como antes? Falou, não, ele não trabalha mais, quem trabalha são os imigrantes, os estrangeiros. Eu falei, então são os estrangeiros, os imigrantes, é que são explorados. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, o povo tem mais facilidade para ganhar bem, sem trabalho mesmo, ou então com pouco trabalho. E quem faz o trabalho mais importante lá, o trabalho pesado, são os imigrantes. E ainda eles conservam ilegais para obrigar eles a obedecerem, né, aos ditames da nação. Mesmo no Japão, né? O japonês agora leva muito esses nisseis, né, os descendentes de japonês dos outros países, inclusive do Brasil, para trabalhar para ele. Mas falando, por exemplo, em delinquência, né, no caso desse rapaz, o doutor Giraldo, que é médico, que trabalhou nos Estados Unidos lá há muitos anos, 20 anos, ele tem uma importante notícia para avisar os senhores. Veja o que ele vai falar. Sim, Dr. Tepe, desde mais de 4 décadas existem pesquisas científicas que ligam como um dos factores, como um dos fatos que causam a delinquência juvenil, a agressividade das crianças, a agressividade dos jovens, como um dos fatos não único, pero un fato muy importante a la cuestión de las vacinas. Recientemente, por ejemplo, Dr. Kepe, en California, en el año 2007, se hizo una pesquisa en 12.000 hogares de California, con 18.000 crianzas vacinadas y 1.000 no vacinadas. Y se demostró que las crianzas vacinadas tenían chis número de alteraciones neurológicas mayores que las vacinadas. Por ejemplo, ¿qué tenían las vacinadas? Encefalitis, paralisias, retardo mental, los problemas de hiperactividad, de problemas de aprendizaje, de hiperactividad, más sobre todo, tenían también problemas de mayor cantidad de depresión, de ansiedade e agressividade. Paranoia, né, doutor Geraldo? Exatamente, doutor Kepe, criada como um dos fatos por o mercúrio que contém as vacinas. Então, eu penso que isto que aconteceu em Rio de Janeiro recentemente com essa massacre de crianças é para que todo o povo brasileiro se una para exigir do governo parar o uso de vacinas que todas estão intoxicando as crianças. Sabe, nós temos aqui uma dentista, a doutora Márcia, que ela fez um estudo muito sobre o flúor. O flúor é um elemento perigosíssimo que é colocado assim nos alimentos, inclusive o ferro, né? O zinco, alumínio, essas coisas, colocado nos alimentos, causam um prejuízo enorme. Inclusive, essas antibactérias, né? Que a pessoa põe na boca, né? O que que a Marcinha quer falar nesse sentido? Então, que na odontologia atualmente tem essa paranoia, achando que bactérias são nocivas, prejudiciais à saúde. E todo ser humano tem uma flora normal, que inclusive é a nossa defesa. E a indústria farmacêutica desenvolvendo, né, todos esses antissépticos, esses bochechos, todas essas substâncias, faz com que haja uma queda na imunidade do ser humano, porque acaba com as bactérias, né, que são importantes para o desenvolvimento, importantes para a saúde. Então, uma visão, assim, para eles terem lucro, uma visão totalmente invertida, né? E o flúor, como o senhor estava dizendo, eles colocam na água da rede e todas as pessoas estão totalmente, os dentes estão totalmente com problemas, cheio de manchas, o esmalte, tudo, e causa problemas neurológicos, fica todo mundo meio bobo, assim, meio passado. Agora, vou fazer uma pergunta para a doutora Márcia. Por que a senhora acha que eles colocam esses elementos perigosos, como o flúor, por exemplo, na água? Que eu acho que eles querem que as pessoas fiquem bobas, fiquem anestesiadas, e porque querem que as pessoas morram mais rápido. E principalmente o quê, né? Eles ganham o quê com isso? Ah, tem muito lucro, né? Vendendo, né? Todos esses medicamentos, todas essas substâncias químicas, né? São elementos, né, como o flúor, que não servem para nada. Não, então, para arranjar um meio de vender, de ganhar dinheiro, aconselham a pôr. E, é claro, né, isso dá dinheiro para alguns só que lidam com esse elemento. É, e o resto da humanidade sofre consequências terríveis. É verdade. O que que o Ortiz acha? Ortiz é jornalista. O senhor acha que a humanidade vai bem? Quer dizer, que o poder é honesto? Doutor Kepp, olha, inclusive dando continuidade a esse assunto, né? Por exemplo, essa questão do flúor, né? O flúor, eu estou fazendo um estudo agora para colocar no próximo jornal Stop, né? Ele é um dos venenos, um dos maiores venenos da natureza, depois do mercúrio. E ele foi colocado nos Estados Unidos pela Alcoa, aquela indústria de alumínios, porque o dono da fábrica era também do governo e controlava a parte de saúde. E ele fez toda uma gestão para colocar o flúor lá, sem estudo algum, né, e foi colocado, e também é usado na fabricação de bombas atômicas. No projeto Manhattan, eles tinham muito flúor e precisavam despejar na água. Como despejar na água? Então eles contrataram o sobrinho do Freud, que era um grande publicitário, né, e que ele convenceu a classe médica que o flúor era bom. E quem dizia o contrário, eram secadas as fontes de dinheiro deles pelo governo, eram processados. Então, eles praticamente impuseram o flúor. E aqui no Brasil é um resquício da ditadura militar, porque antes da ditadura militar não havia flúor na água. Depois que os militares pegaram aqui, então, eles, como eles ouviam muitos americanos, né, que foram os americanos que implantaram a ditadura. Ah, mas o brasileiro, todo mundo ouve, né? Hoje um pouquinho menos. Mas nós não podemos nos esquecer que a gente é uma espécie de colônia. Todos ouvem. Para os americanos. O Brasil é como se fosse uma colônia, ainda. E o doutor Ademar, o que acha? Então, doutor Kiev, falando nessa questão do dinheiro, eu estava pensando assim, nas profissões desnecessárias que existem, né? Porque eu trabalho em um hospital assim, particular e público. No hospital público, existe uma imensidão enorme de pessoas que trabalham, vamos supor, como segurança. E essas pessoas somatizam muito. Eu considero como uma profissão desnecessária, porque pelo nível atual que a gente tem, ou seja, as pessoas que têm determinado poder, né, eu falo os grandes poderosos, então praticamente pagam baixos salários para essas pessoas. E automaticamente eles somatizam muito, mas está todo mundo assim preocupado com a questão financeira em si. Então, não só empregadas domésticas, assim, pessoal da segurança, ou firmas, né, que trabalham com química, às vezes, que você vê que a pessoa precisaria usar assim, máscaras, né, ou proteções, eles não usam nada. Então, é uma loucura assim, que acontece com o povo, é que nem mais ou menos fosse gado mesmo. Assim, né? E a gente vê que tudo isso está ligado a essa questão assim, da não conscientização do povo, né? E que o poder usa o dinheiro para fazer mais dinheiro e explorar mais o povo. É, por isso que o Dr. Kiev, no livro Psicanálise da Sociedade, ele enfatiza a necessidade do ser humano se conhecer, conhecer o que está por trás das máscaras, porque se ele se conhecer o que ele tem por trás da sua própria máscara, ele não vai mais cair nesses engodos dos indivíduos que galgam situações de poder e as instituições que eles criam para dominar o povo. E a doutora Selma Quinzani, ela é inclusive engenheira de Minas e psicanalista também. Qual a ideia da Selma? Então, doutor Kiev, eu estava vendo essa questão ainda do massacre do Rio de Janeiro e muitas pessoas se perguntando o que se pode fazer a respeito, né? As pessoas ficam muito aflitas. E uma coisa que eu acho até muito premente é a aplicação dos conceitos da trilogia analítica na educação infantil no Brasil. Isso é tão necessário desde a mais tenra idade. Então eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma cliente minha, que ela é professora de inglês no método psicolinguístico que a Millennium adota, né? O método desenvolvido pelo senhor. Então, ela, em sala de aula, viu um garoto com um elástico, assim, montando um estilingue, com uma bolinha mirando atirar na cabeça da colega à sua frente, né? Quando ela viu, por exemplo, essa situação, ela interrompeu a aula e começou um diálogo com o garoto, né? Então, o que, que você está fazendo? Ah, eu só estou brincando, professora. Mas isso não pode machucar? Ah, sim, né, professora? Ele ficou muito sem graça. Então, a sua ideia é que agredir, atacar é uma brincadeira, né? Nessa tentativa de, desde cedo, conscientizar a criança, no caso, né? Que vê essa inversão, né? Que acha que agredir é divertido. Então, são situações assim comuns no dia a dia das escolas que, se fossem tratados desde cedo, eu acho que nós não teríamos casos como esse que a gente teve que verificar aí no Rio de Janeiro na semana passada, né? Então, inclusive, eu gostaria de pegar esse gancho e dar uma dica, né? E para os nossos ouvintes, que existe o livro Terapia em Sala de Aula, da professora Luciara Avelino, e um curso que é dado especialmente para professores, para eles aprenderem essas técnicas que podem ser usadas em sala de aula. O novo grupo começa agora 9 de maio, serão 8 aulas. Então, os professores que quiserem mais informações, entrem em contato conosco na CITA, no 11 30 32 36 16. Então, temos mais o Léo aqui. O senhor quer fechar o programa dizendo alguma coisa? É, gostaria sim, doutor Kiev, o senhor falando da delinquência, eu estou lembrando aqui que não são só indivíduos isolados que têm essa atitude. As filosofias, muitas maneiras de pensar do século XX foram delinquentes e são delinquentes. Então, a sociedade deveria prestar atenção que muitas maneiras de pensar atual são delinquências que foram implantadas e o pessoal segue muitas vezes sem perceber. Por exemplo, o delinquente não segue as leis da natureza. Então, as filosofias do século XX que predominam até hoje, muitas fazem isso. Também acho que a verdade é relativa, então cada um pode pensar o que quiser, não precisa seguir, que a beleza, cada um vai determinar o que é bonito para mim, não é bonito para você. E uma série de maneiras de pensar que predominam hoje, são delinquentes e muitas vezes o povo não tem ideia disso. Acha que é uma evolução, né? Então, essa é uma consciência que é importante para o povo ter também, na minha opinião. É, e nós estamos chegando ao final do nosso programa, Stop a Destruição do Mundo. O nosso portal é www.trilogia.ws. www.trilogia.ws. Nós estamos situados, a nossa sede principal fica na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Nós temos várias unidades terapêuticas de ensino, de cursos, livros, programas de televisão, de rádio, terapia individual, de grupo, tudo para funcionar com a consciência do indivíduo. Né? Essa é a grande dica, né? A consciência que pode salvar o mundo. Então, até a próxima semana, nesse mesmo horário.